Sejam todos bem-vindos a essa série de pregações produzidas pelo Ministério Vem Senhor Jesus, dirigido pelo pastor Ezequiel Gomes. Nessa série de mensagens, você terá acesso a 8 sermões que se conectam uns aos outros em uma cadeia de pensamento bíblico coerente e que devem ser estudados em conjunto e consecutivamente para que o seu conteúdo seja plenamente compreendido de forma satisfatória. Em todas as mensagens serão feitos apelos para que você responda a eles conforme a sua experiência espiritual através do e-mail vemsenhorjesus@outlook.com.br. Lembre-se que Outlook se escreve O-U-T-L-O-O-K. Ouça cada pregação, responda pessoalmente os apelos de cada mensagem através do e-mail. Envie também o link de download do arquivo de áudio ou vídeo por e-mail ou pelas redes sociais para os seus familiares e amigos que precisam ouvir essas mensagens da Palavra de Deus. Anime-os pessoalmente a ouvir as mensagens, responder os apelos e a divulgarem-nas para outros, de forma a criarmos um grande grupo de pessoas estudando a Bíblia e tomando decisões sérias em favor de sua preciosa mensagem. Fique agora com o pastor Ezequiel Gomes. Uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Meu perfil no Twitter é @vemsenhorjesus. Meu blog, simvemsenhorjesus.blogspot.com. Meu site, vemsenhorjesus.com.br. E você vai poder entrar em contato comigo pelo e-mail, vemsenhorjesus@outlook.com.br. E a mensagem desta noite tem por título o seguinte: o sábado no Evangelho Eterno. Algumas pessoas, elas desprezam a doutrina do sábado porque o seu fundamento está mais explícito no Antigo Testamento. Quando nós vamos ensinar as pessoas a guardar o sábado, quais são os principais textos que a gente usa? Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, Antigo Testamento. Quando a gente vai dizer da origem do sábado, que livro que a gente pede para elas lerem? Gênesis capítulo 2, Antigo Testamento. Inúmeras promessas para aqueles que devem guardar o sábado estão contidas no Antigo Testamento de forma clara. E algumas pessoas desprezam a doutrina do sábado por causa disso. Uma outra questão: não existe repetição dos 10 mandamentos no Novo Testamento, nem uma ordem explícita para a santificação do sábado nos mesmos termos que ocorre no Antigo Testamento. Isso tem que ficar muito claro. Você não vai encontrar uma passagem no Novo Testamento dizendo assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Por isso o Senhor descansou no 7º dia e abençoou o 7º dia. Você não vai encontrar esse texto no Novo Testamento. E algumas pessoas utilizam-se desse fato para dizer o seguinte: o sábado é coisa do passado, o sábado é coisa do Antigo Testamento, ele não tem validade para nós hoje. A mensagem do sábado é legalista, a mensagem do sábado nega a salvação através de Jesus, a mensagem do sábado está errada. E nós precisamos entender algumas coisas a partir desse prisma. Bom, eu vou mostrar para vocês como que o tema do sábado é introduzido nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 12, versos 1 a 8. A primeira menção do sábado no Evangelho de Mateus. Depois nós vamos ver a primeira menção do sábado no Evangelho de Marcos. Primeira menção do sábado no Evangelho de Lucas. E primeira menção do sábado no Evangelho de João. Depois vamos conversar sobre o sábado em Atos, nas cartas e por fim no Apocalipse. Para que vocês tenham uma ideia sólida a partir da Bíblia sobre a mensagem do sábado no Novo Testamento. Então, Mateus capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 8, vamos orar assim com a Bíblia aberta para que Deus fale ao nosso coração. Pai do céu, eterno e querido, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Que possamos ouvir a Tua voz nesta noite, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram dos pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. E se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esse é o primeiro texto que fala do sábado no Novo Testamento. Está escrito aí que o sábado é irrelevante? Está escrito aí que o sábado não é importante? A grande questão é a seguinte: os discípulos estão com fome e eles colhem espigas para comer no dia de sábado. Até hoje existe discussão: o que eram essas espigas? A gente pensa milho, mas não é milho, porque milho você não consegue tirar ele duro e comer. Trigo, alguma outra coisa. Estavam com fome, passaram num lugar, vamos pensar assim para ficar mais fácil para a gente entender, uma fruta. Colheram aquela fruta e começaram a descascar para comer. Agora, numa sociedade rural, tem gente que trabalha colhendo frutas? Sim. O dia inteiro lá colhendo fruta, depois vai armazenar e etc. É um trabalho. Mas dá para comparar a pessoa que vive colhendo fruta o dia inteiro de uma pessoa que colhe uma fruta para comer? Não dá para comparar, não é a mesma coisa. Trabalhar é uma coisa, você pegar uma coisa para você comer é outra coisa. Outra questão: os fariseus acusam os discípulos de estarem transgredindo o sábado. E Jesus, ele aponta o exemplo de Davi na questão dos pães da proposição e para o trabalho sacerdotal no templo. Ele diz assim: olha, quando Davi teve fome, os discípulos estavam com fome, ele também fez algo que não devia fazer na mentalidade do israelita. E nem por isso os fariseus achavam que Davi era um homem infiel a Deus. Davi era um homem exaltado como um grande exemplo de um homem de Deus. Mas lembra, naquele dia que ele teve fome, ele fez algo também que vocês não... Por que vocês não estão condenando Davi? Outra coisa: Jesus aponta para o serviço do templo, que acontecia regularmente no dia de sábado. O sacerdócio continuava mesmo que fosse o sétimo dia. E por fim, Jesus, ele declara a si mesmo como Senhor do sábado. Então, essa é a primeira menção do sábado no Novo Testamento. Adiante. Marcos capítulo 1, verso 22, 21 a 22. Depois nós vamos concluir algumas coisas sobre todos esses versos que nós vamos ler por enquanto. Então, Marcos capítulo 1, verso 21 e 22. O texto vai até o verso 28, mas nós não vamos ler para ganhar tempo. Vamos ler só os primeiros dois versos. Então a Bíblia diz assim: primeira menção do sábado no Evangelho de Marcos. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E então Marcos relata que um demônio possuiu um jovem naquela sinagoga, e Jesus expulsou aquele demônio no dia de sábado. Então vamos entender algumas coisas dentro desse contexto. Jesus vai à sinagoga no sábado com o objetivo de ensinar. Ele vai lá adorar a Deus junto com aqueles que estão adorando a Deus na sinagoga, na igreja. É o costume dele, nós vamos ver daqui a pouco. E ele vai lá pregar, ele vai lá ensinar. E a palavra de Jesus demonstra uma autoridade acima da autoridade dos líderes religiosos da sua época. Jesus fala não como os outros, mas como quem conhece, como quem vive o que prega, com poder, com autoridade, no dia de sábado. As pessoas ficam maravilhadas com a pregação de Jesus. Toca no coração delas, dá sentido à vida delas. E a palavra de Jesus tem autoridade e poder para libertar pessoas possessas de espíritos imundos, pelo que ele fica famoso em toda a sua região. Jesus não era um homem só de palavras. Ele ensinava: quer me seguir? Carregue a sua cruz. Foi isso que Jesus ensinou? É a palavra dele. Um dia Jesus subiu uma montanha carregando a cruz dele. Porque ele não é só um camarada que fala, ele faz. Ele ensinou a gente: amem uns aos outros. João capítulo 13 diz que ele nos amou até o fim. Amou os que eram seus. Jesus não é uma pessoa só que fala, ele age. E quando ele age, ele tem poder: expulsar demônios, curar doenças, ressuscitar mortos. Esse é o Senhor. Essa é a primeira menção do sábado no Evangelho de Marcos. Adiante. Lucas capítulo 4. Primeira menção do sábado no Evangelho de Lucas. Verso 16. O texto vai até o verso 30. Nós também não vamos ler, vamos ler só o verso 16. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Texto parecido com o texto de Marcos. Jesus vai até a sinagoga no dia de sábado. Mas aqui Lucas acrescenta um detalhe que Marcos não coloca, que esse era o costume de Jesus. Constantemente no dia de sábado ele estava adorando a Deus, lendo a Bíblia, orando, pregando, ensinando. Não era uma coisa que acontecia uma vez na vida, outra na morte. Era o costume dele. Jesus guarda o sábado. Jesus estabelece a sua identidade em Lucas 4 e a sua obra a partir das profecias do Antigo Testamento, do livro de Isaías. O texto diz que ele se levanta para ler. E alguém lembra o capítulo que ele lê? 61. Depois vocês confirmam lá na Bíblia de vocês. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres e proclamar liberdade aos cativos. Então, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo estão estabelecidas no fundamento do Antigo Testamento. Ele veio cumprir a profecia. Se Jesus lesse Isaías nas igrejas cristãs de hoje, elas reprovariam o seu ensino por ele estar fundamentado no Antigo Testamento? Olha a minha pergunta. Jesus entra numa igreja cristã hoje e prega Antigo Testamento. As pessoas iriam crer? Ou elas iriam dizer assim: ah, isso é Antigo Testamento, isso não vale nada. Mas quando a gente prega o sábado, o que elas fazem? Isso é Antigo Testamento, não vale nada. Adiante, João capítulo 5. Primeira menção do sábado no Evangelho de João. Nós não vamos ler todas as menções de todos os evangelhos, que não daria tempo para fazer isso em um sermão, tá bem? Muitas menções ao sábado. Estamos lendo a primeira de cada evangelho. E aí João capítulo 5, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Pula para o verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Verso 9. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando seu leito, se pôs a andar. E aquele dia era o quê? Sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Pula para o verso 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Texto interessantíssimo. Jesus vê um homem 38 anos paralítico. Alguém tem noção do que isso significa? Para a experiência desse homem. A gente fica doente, se ficar de cama um dia, reclama. Ou não? É gostoso ficar de cama um dia? Uma semana? Alguém já ficou uma semana de cama aqui nessa igreja? Já ficou, irmã? Terrível. 38 anos. E Jesus, pelo poder da sua palavra, do seu amor, da sua graça, só diz uma coisa: pega a tua cama, levanta e anda. Senhor maravilhoso. Jesus, ele, antes de fazer isso, ele pergunta o desejo do homem, ele quer ser curado, e manda o homem carregar o seu leito. A palavra leito, no grego, krabaton, se refere a uma esteira, uma coisa que você carrega com uma mão com facilidade. Não era uma cama de mogno, tá? Pesada. Era algo simples, uma esteira que estendia no chão para não deitar direto no chão. Algo simples de ser carregado. Mas os judeus interpretavam que fazer carregar essa cama é um pecado. Você não pode carregar essa cama. É sábado hoje. E os judeus, eles começam a perseguir Jesus por ele curar no sábado. E Jesus vai dizer que ele trabalha no sábado, segundo o exemplo do seu pai. E os judeus querem matá-lo por ele profanar o sábado e pretender ser igual a Deus. Vamos concluir algumas coisas. Vamos fazer um resumo sobre a doutrina do sábado a partir dos quatro evangelhos, dos textos que nós lemos. Primeira coisa, Jesus é o Senhor do sábado. Esse é o ensino do Novo Testamento. Então, se alguém disser para você que o dia do Senhor é o domingo, verdade ou mentira? Mentira. Se Jesus é o Senhor do sábado, o sábado é o dia do Senhor. Não tem domingo como dia do Senhor. Outra coisa, Jesus como Senhor do sábado é o próprio Deus que criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo e ordenou ao seu povo guardar o sábado. Jesus não é Deus que se fez homem? João capítulo 1. E o Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? Estava com Deus e era Deus. O próprio Deus que criou o mundo. E como é que ele fez? Em 6 dias e descansou no sétimo. E ordenou o povo a guardar o sábado. Outra coisa, o Novo Testamento não questiona a necessidade de se guardar o sábado, mas ele nos lança numa discussão sobre como guardar o sábado. Entendem essa questão? O Novo Testamento não está preocupado em dizer se deve guardar ou não, isso é um pressuposto. Deus mandou, tem que fazer. A dúvida no Novo Testamento é como é que faz. Curar é trabalhar? Essa é a dúvida. Jesus está pecando ao curar no sábado? Vocês entendem qual que é a dúvida do Novo Testamento? É se curar é pecado ou não. Não é se deve ou não guardar o sábado. Isso é tido como verdade. Nós temos que guardar o sábado. Outra coisa. Em sua vida humana, Jesus tinha o costume de adorar a Deus com seus compatriotas no sábado na sinagoga. Era o costume dele. O que mais? Jesus cura no sábado e trabalha pela salvação da humanidade. E com isso ele inicia uma discussão sobre os objetivos divinos ao nos conceder esse precioso mandamento. Jesus vai dizer em Marcos 2 que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Existem propósitos de Deus ao ele nos conceder a guarda do sábado. E ao Jesus curar e, entre aspas, trabalhar na salvação das pessoas, ele está querendo iniciar essa discussão. Então tá bom, sábado é dia de não trabalhar e de falar mal dos outros e de desejar a morte dos outros, porque era isso que os fariseus estavam fazendo. Estavam todos os fariseus lá guardando o sábado, falando mal de Jesus, planejando a morte de Jesus. Jesus quer iniciar a discussão. E aí? É isso que é guardar o sábado? Que maravilha o teu sábado, hein? Jesus não está profanando o sábado, ele não é um pecador, ele é um único sem pecado. Guardou todos os sábados da sua vida de forma perfeita. Esse é Jesus. Outra coisa, os judeus interpretavam o mandamento do sábado de forma diferente de Jesus. Eles pensavam uma coisa e Jesus pensava outra. e acusavam o Senhor de profanar o sábado e pretender ser igual a Deus. Para os judeus, Jesus não era Deus. Eles não tinham entendido isso ainda. Então eles disseram, esse homem transgride o sábado, esse homem quer ser igual a Deus. Mas eles não entenderam que Jesus era o único no meio deles que guardava o sábado e era Deus feito homem entre eles. E em breve, Jesus vai morrer por todos os fariseus. E em breve, Jesus vai mandar uma mensagem para esses fariseus através dos discípulos. Se arrependa e creia no Evangelho. Olha que Jesus maravilhoso é esse, Senhor do sábado. Dois outros textos muito importantes sobre o sábado nos Evangelhos, Mateus 24, versos 20 e 22. Esse texto é muito importante. Dentro do contexto dos sinais do fim, onde Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém como um símbolo do grande fim do mundo, Jesus dá uma ordem. Olha a ordem dele no verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus está falando do fim do mundo, e ele pede para a gente orar, para que nem mesmo na nossa fuga, a gente transgrida o sábado. Nem mesmo em meio ao fim do mundo, a gente transgrida o sábado. Outro texto, Lucas 23, verso 56. Outro texto muito importante sobre o sábado no Novo Testamento também. E a Bíblia vai dizer assim, a partir do verso 56 de Lucas 23. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Quando é que aconteceu isso? Depois da morte de Jesus. Nada do que Jesus ensinou significava que ao ele morrer o sábado seria abolido. Nada. Jesus está morto nesse sábado. E as mulheres que lhe seguem estão fazendo o quê? Guardando o sábado conforme o mandamento. Maravilhoso. Mensagem do sábado no Novo Testamento. Adiante. O sábado no livro de Atos. Atos capítulo 13. A partir do verso 14, depois o verso 42 e o verso 44. E quem sabe alguns de vocês que estão ouvindo essa mensagem estão ou ficarão impressionados com a enorme quantidade de textos que falam do sábado no Novo Testamento. Contrariando aquilo que muitos evangélicos dizem, que o sábado não existe no Novo Testamento. Atos 13, a partir do verso 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Eles quem? Paulo, seus amigos, seus companheiros de viagem. Verso 42. Ao saírem eles dessa reunião de pregação no sábado, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. E olha o verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Sábado é dia de ouvir a palavra de Deus. Paulo vai no sábado, prega. Eles dizem, volta no próximo sábado. E no outro sábado, Paulo estava lá e foi quase a cidade inteira ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 16, verso 12. Texto interessante também. Paulo chega em Filipos, antes que existisse a igreja dos filipenses, que vai receber uma carta que está no Novo Testamento, e no verso 12 se diz assim, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias, verso 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Sábado é dia de oração, é dia de sair da cidade. Paulo era um vendedor de tendas, Se ele ficasse ali, possivelmente alguém ia querer conversar de trabalho com ele. Ele sai dali, procura um lugar afastado, um lugar, um rio. Existem algumas mulheres ali. Depois vai se dizer que elas são tementes a Deus, quer dizer que elas têm simpatia pelo judaísmo. Então elas estavam ali guardando o sábado também. E Paulo vai junto com elas e ora com elas e prega a palavra de Deus para elas. Atos capítulo 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrazoou com eles acerca das escrituras. Costume de quem? Paulo. O mesmo costume que você vê em Jesus, Lucas capítulo 4, verso 16, você encontra em Paulo. Atos 18, verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Maravilhosa a doutrina do sábado. Ela está presente de forma linda no Novo Testamento. Adiante. O sábado nas epístolas. Deixa eu dizer para vocês. O único texto das cartas do Novo Testamento que menciona a palavra sábado é Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa dos sábados. Nós vamos conversar sobre esse texto durante a semana. Não faltem. Se vocês puderem estar aqui, estejam aqui todos os dias. Outra coisa. Mas esse tema do sábado, ele está presente nas cartas do Novo Testamento, através de inúmeras referências à lei, aos mandamentos de Deus, ao sétimo dia e etc. Hebreus vai falar do sétimo dia, Paulo vai falar muito dos mandamentos, da lei, etc. Tudo isso vai falar de forma indireta também da doutrina do sábado. O Apocalipse. O Apocalipse é um dos livros mais importantes e mais interessantes de toda a história da humanidade. O Apocalipse é a coroa do Novo Testamento. É a joia da coroa. É um livro difícil, não é um livro simples, mas é um livro maravilhoso. Nós vamos entender algumas coisas sobre o Apocalipse essa noite. Muitas pessoas, porém, elas têm medo de estudar esse livro, o livro do Apocalipse, imaginando que ele seja um livro sombrio, que só trata de assuntos catastróficos. Muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse. E eu grifei no slide a palavra imaginando, sabe por quê? Porque quem pensa isso do livro do Apocalipse não conhece o livro do Apocalipse. Só quem pensa que o Apocalipse é sombrio, ruim, só fala de catástrofe, é quem nunca leu o livro do Apocalipse. E quem já leu sabe que não é assim. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas. O livro do Apocalipse fala de bem-aventurança, que traduzindo na nossa linguagem significa felicidade, alegria, contentamento, bênção. Esses assuntos são ruins ou bons? São bons. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras desta profecia. É um tema lindo, maravilhoso. Você fica com medo ao ler isso? Outra coisa, o Apocalipse fala do quanto Jesus nos ama, a ponto de derramar o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. Capítulo 1, verso 5. É um tema ruim esse? Jesus carrega os nossos pecados para nos perdoar, para nos transformar, para abençoar a nossa vida, para nos salvar, para nos fazer felizes pela eternidade inteira. É ruim esse livro? Outra coisa, o livro do Apocalipse fala de adoração celestial, capítulos 4 e 5, os anjos ao redor do trono, louvando a Deus. Imagina a música maravilhosa e perfeita, são os anjos louvando a Deus. É ruim? É um livro ruim? Outra coisa, o livro do Apocalipse fala de pessoas vitoriosas contra o mal, capítulo 7, versos 9 e 17. Pessoas que vencem o mal, pessoas que são fiéis ao bem, à verdade, ao amor e etc. É um livro ruim? Outra coisa, o Apocalipse fala de uma mulher fiel, protegida por Deus em um deserto perigoso. Deus protegendo as pessoas, mesmo em meio a situação difícil, Ele protege a sua igreja contra o ódio do diabo. É um livro ruim esse? O Apocalipse fala de uma alegria jubilosa no céu, uma festa sem igual, que acontece onde? No céu, Apocalipse 19. E o livro fala de um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém perfeita, que irradia a glória de Deus, onde não há morte para sempre. É ruim esse livro? É chato? É sombrio? Isso é o que o diabo quer que você pense. Adiante. A interpretação do Apocalipse. O Apocalipse está construído sobre o fundamento do Antigo Testamento. Só que é importante você entender que o Apocalipse não faz citações do Antigo Testamento, ele faz alusões. Isso já vai ficar mais claro para vocês daqui a pouco. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Apocalipse 4, verso 6, fala de um cordeiro que foi morto. Como que é o nome desse cordeiro? Jesus Cristo. O cordeiro que foi morto estava sentado no trono. Toda adoração a Deus no Antigo Testamento estava fundamentada no sacrifício dos animais, no sacrifício do cordeiro, que substitui o pecador que crê. Todo o Antigo Testamento é isso. Vem até o santuário, confessa o teu pecado, o animal morre por você e você está perdoado. É o cordeiro que morre para te salvar do teu pecado. Claro que tudo aquilo no Antigo Testamento era um grande símbolo. O livro de Hebreus vai dizer que nós não somos perdoados por causa do sangue de animais, mas por causa do sangue de Jesus Cristo, Deus que se fez homem para nos salvar. De forma que a mensagem do cordeiro que foi morto no Apocalipse está construída sobre a base do Antigo Testamento. O que mais? A Arca da Aliança no Santuário do Céu, Apocalipse 11, verso 19. O Antigo Testamento diz que Deus ordenou a construção do santuário na terra para ilustrar o santuário do céu. Está baseado onde? No Antigo Testamento. A marca sobre a mão ou sobre a fronte. Apocalipse 13, versos 16 a 18. A Bíblia diz que quem não receber a marca da besta na sua mão ou na sua fronte, não poderá comprar ou vender. E alguns evangélicos pensam que essa mensagem é muito nova. É o que há de mais novo na tecnologia do mundo. Deuteronômio capítulo 6, Antigo Testamento. Verso 8. Lá se diz que os fiéis devem atar as palavras de Deus na sua fronte ou na sua mão. Palavra de Deus no nosso coração, na nossa prática, na nossa vida. Quem é que recebe a marca da besta? Quem recebe no seu coração, na sua prática, na sua vida, aquilo que é contra a lei de Deus? Deuteronômio 6 vem logo depois da recapitulação dos 10 mandamentos em Deuteronômio 5. O Apocalipse está construído sobre o fundamento do Antigo Testamento. Adiante. A Babilônia do Apocalipse, capítulos 17 e 18. Vai estudar Antigo Testamento, Torre de Babel, Gênesis 4. Vai estudar Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, 2 Crônicas, um monte de livro que fala da Babilônia histórica, do rei Nabucodonosor, livro de Daniel. Se você não conhecer o livro de Daniel, se você não conhecer o livro de Isaías, você nunca vai entender o Apocalipse. Tem briga entre Antigo Testamento e Novo Testamento? Quem não conhece o Antigo Testamento jamais vai saber do que o Novo Testamento está falando. Para terminar, o sábado no Apocalipse. Abre aí a sua Bíblia, Apocalipse 14. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lembra que eu falei para vocês que o Antigo Testamento não faz citação do Antigo Testamento, ele faz alusão. Dá uma comparadinha nesses dois textos. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E agora eu vou ler para vocês. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, porque em seis dias fez o Senhor, ele é aquele que fez. Fez o céu, a terra, o mar, e ao invés de colocar e tudo que neles há, o livro do Apocalipse coloca as fontes das águas. Está entendendo a importância desse texto? Nesse contexto, o Apocalipse fala daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 14, verso 12. Para que você não tenha nenhuma dúvida, João está falando dos mandamentos de Deus, e na lei de Deus está escrito para você lembrar do dia de sábado. Estudar o sábado na perspectiva do Novo Testamento é fantástico, é maravilhoso. Eu sei que é pesado, um monte de informação, um monte de texto, mas eu quero impressionar vocês com a palavra de Deus, para vocês entenderem a seriedade desse assunto na Bíblia. E eu termino a mensagem desta noite com uma pergunta. Você que me ouve pela internet, você entende que a mensagem da fidelidade ao mandamento do sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, está presente também no Novo Testamento e não só no Antigo Testamento? Esse é o apelo que eu quero que você aceite hoje. Escreva para mim no e-mail vemsenhorjesus@outlook.com.br. Escreva assim para mim. Eu entendi que a mensagem da fidelidade ao mandamento do sábado está presente também no Novo Testamento. Porque a mensagem de Deus é clara. Deus pede de nós adoração, obediência. E naquilo que nós falharmos, ou seja, que nós pecarmos, Ele nos promete redenção através do Seu sangue. Todos nós somos pecadores. Aqueles que já decidimos guardar o sábado, não trabalhamos, não buscamos os nossos interesses nesse dia, e aqueles que estão voltando para a igreja, aqueles que estão chegando na igreja. Todos nós somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém aqui dentro. Mas Deus deu uma lei. Não foi para ficar de enfeite na parede da casa, nem na parede da igreja. Foi para colocar essa lei no teu coração. Porque, em resumo, essa lei só quer dizer uma coisa: ame a Deus, adore a Deus acima de tudo, e ame as pessoas. Essa é a mensagem de Deus. Eu quero me dirigir de forma bem específica àqueles que não são batizados nessa igreja. Aqueles que me ouvem pela internet, eu vou pedir, manda para mim um e-mail, vemsenhorjesus@outlook.com.br, dizendo assim: eu quero guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Orem a Deus, busquem a Deus, porque nessa semana Deus vai falar ao coração de todos vocês, para transformar, para abençoar, para salvar, porque é isso que Ele tem feito comigo, e eu só vou dividir com vocês o que Deus tem falado para mim. Deus tem me pedido também que eu seja fiel, que eu abandone os meus pecados, e que eu seja um fiel guardador do sábado, sem mentira, sem vaidade, sem orgulho, sem outras coisas que são pecado também. E se você deseja fazer parte desse grupo, busque a Deus no seu lar, ore, estude a Bíblia, tome a decisão de ser fiel, e sendo fiel, Deus vai te fazer feliz nesse mundo com tribulações, mas você vai ter a vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Vamos levantar e vamos orar. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela mensagem desta noite, Pai. Obrigado pelo sábado no Novo Testamento, que é um tema que muita gente não entende, que muita gente prega mentira em teu nome. E nós queremos te pedir que a tua misericórdia seja sobre nós e sobre todos, Pai. Que o Senhor esclareça as pessoas, Pai, através desse assunto. E que essa mensagem possa chegar aonde o Senhor quer que ela chegue, Pai. Abençoa a nossa saúde, vida financeira, vida familiar e a vida espiritual acima de tudo. Possamos ouvir a Tua voz e entendermos a Tua salvação, a Tua lei, a Tua graça e a Tua presença na nossa vida, Pai. Que possamos ser fiéis e felizes e assim estarmos preparados para o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer, para o dia da volta de Jesus, Pai. Abençoa-nos e guarda-nos, em nome de Cristo é que oramos. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem que pode mudar a sua vida. Agora depende de você. Atenda ao apelo feito na mensagem enviando um e-mail para vemsenhorjesus@outlook.com.br. Tudo que é bom e nos faz bem, nós passamos adiante. Envie esse programa para todos os seus amigos e familiares com quem você tem contato pela internet. Que Deus te abençoe. Cristo está voltando, Cristo logo vem. Cristo está chegando, anjos vêm também. Todo o universo está a proclamar. Vai chegar, Cristo está voltando, Cristo logo vem, Cristo está chegando, anjos vêm também, todo o universo está a proclamar. Chegar.